ligar, né, pai? Vai ligar, né, pai? Invejoso, incomodado pelo jeitinho de andar. Fala mal de mim, pena que nada vai arrumar. Convivência, já aprenda a viver um mundo melhor. Pra amor, dois corações tão preferindo um só. 4M na risca, logotipo da minha firma. Um sorriso de leve, uma piscada que te fascina. Mulher, te falo que hoje eu tô querendo prazer. Uma noite comigo você nunca mais vai se esquecer. Porque por mim você está apaixonada. Só não se amar no caô da minha cilada. Falou que a virgem mentiu, porque eu peguei. Dama da cama pra drama virou freguês. E pouco a pouco fui conquistando meu espaço. No teu carro fiz de quarto. No baile disse que eu sou mais destacado. Pode vir, pode vir. Mulher vem, não tô de graça. Papapu vai. Papo vem, meteu uma mala. Me chamou de neném, eu dei risada. Mas quando resumo, costou, ficou lascada. Então pode vir, mulher vem, não tô de graça. Papo vai, papo vem, meteu uma mala. E me chamou de neném, eu dei risada. Mas quando resumo, costou, ficou lascada. Mas quando resumo, costou, ficou lascada. É o DJ Gá, tá ligado, né, pai?